Que saboroso aquele sol de maio, aquele calor verde de julho, já quase de verão. Que apetitosa aquela areia quase deserta, como se fosse janeiro. Aquela vontade de revolução, como se fosse abril. Aquele desejo de paixão, como se fosse primavera. Que quente, aquela alegria nos olhos, como se fosse março. Aquele salpico de família ao longe, como se fosse dezembro. Aquela vontade de um beijo, como se fosse agora. Que pequeno, aquele breve momento de tarde, como se fosse fevereiro. Aquele sopro de vento nos teus joelhos, como se fosse setembro. Aquele sabor amar que trazias nos lábios, como se fosse agosto. Que suaves aquelas madeixas de outono, como se fosse outubro. Na pior das hipóteses, novembro a abrir. E ainda era quase junho.